Libertação. Tinha uma depressão terrível. Poder. Tralhadas forças. Revelação. Uma senhora que desinchou a perna dela direita. Qual que era a perna que tava, senhora? Curas. Meu resultado aposta que vinha 5 anos eu lutando com um problema nos ossos. Palavra de Deus. Aquela mãe que chega num dia de calor, fazendo 40 graus, taca 3 blusas de lã no coitado do menino. Fala, não, é pra não pegar friagem. Comunidade Missão dos Sinais de Deus. Uma igreja de resultados.